fazer ao wall. Canta-lhes uma cantiga que me ensinou minha avó. Que lindas as meninas já estão a fazer ao wall. Canta-lhes uma cantiga que me ensinou minha avó. O que é que elas têm? Será que já estão bem? Será que sonham lindo? As meninas estão dormindo. O que é que elas têm? Será que não estão bem? Será que sonham lindo? As meninas estão dormindo. Vou cantar-vos outra canção. Yeah, yeah, yeah, yeah.